Diga não às drogas. Diga sim à vida. Mano Roberto, Adriana, consciência moral. DJ Fox, este sim, toca o verdadeiro hip hop. E aí, sua vida tá difícil, você tá sem emprego, aluguel atrasado, no fundo do poço. E você acha que a droga e o crime é sua única opção? Não se iluda, parceiro, tenha fé, peça um prato de comida, pede a Deus um trabalho. A Bíblia fala que o homem pode tudo aquilo que suas mãos alcançar. Coloque sua face no chão e ore. Deus não castiga, mas permite o sofrimento pra você conhecer a verdade. Crime é escravidão, busque o que é seu. Você é herdeiro do ouro e da prata. Não escute o diabo, fale com Deus. Mais um guerreiro de Deus, hoje libertado. Que não se curva pro diabo e não fica calado. Meu Deus é vivo e peça em minha oração. Livra-me da morte, da serpente e da prisão. Pra sair do mal, eu tive que renascer. Arrepender de tudo pra poder sobreviver. Vítima do sistema, mas não fui escravizado. O mal me atentou, queria me ver derrotado. Vida no crime, tio, vida de cão. Então, 157 latrocínio te escraviza, irmão. No encontro com Deus, você fica ligado. Quem tira onda de bandido nunca é respeitado. É ironia, molequinho, você quer ser mais um. Acha que é um por todos e que são todos por um. A covardia permanece ainda por aqui. Na madrugada te enquadra. Aí é o seu fim. Não tenta a sorte que o diabo te rodeia. É muito triste ver um filho em desespero. Tenha fé em Deus, acredite na vitória. Se vacilar, o diabo vai à porra. Aí, irmão, você acha que eu nunca pensei por crime? Ter muito dinheiro, seu bambambam da quebrada. Traficar, roubar, sei lá. Mas eu descobri que eu estava errado. Sabe por quê? Eu não estudei porque não quis. Não sou melhor porque fui fraco. E eu não posso culpar ninguém pelo meu fracasso. A palavra do Senhor é clara. Você colhe aquilo que você planta. E a única saída é você e Deus. Não é a droga, não é o crime. Tenha fé, parceiro. Você está vivo pela misericórdia de Deus. De Deus. Então, parceiro, se liga nas minhas palavras. Quem já foi pego e espancado em várias quebradas. É o sistema, o diabo é muito traiçoeiro. Vai te enganar e no veneno mata até parceiro. Pra mesa leva pedra, os filhos não tem pão. E vai crescendo assustado na mira de um oitão. A lei do crime é quem entra não pode sair. Mas Jesus Cristo atropela se você desistir. Aquele que desiste já conhece o poder. Vai perdoar. A vida é essa e eu não vim aqui pra te julgar. Mas não sou tola pra poder te enganar. Incentivar não, não quero ver seu fim. É a verdade, o crime pode ser seu fim. É, é a verdade, o crime pode ser seu fim. Irmão, não adianta você pensar que o crime é o caminho mais fácil, porque não é. O diabo pode até te dar com uma mão, mas com certeza vai te tirar com as duas. E se você livre tá difícil, irmão, imagina preso ou morto. Não adianta, parceiro, só Deus vai te dar vitória.